muita coisa boa para alimentar, muita coisa boa dentro de nós, muita coisa boa para alimentar, muita coisa boa dentro de nós, muita coisa boa para em si mirar, muita coisa boa deixa passar, muita coisa boa para em si mirar, muita coisa boa deixa passar, muita coisa boa para em si sentir, muita coisa boa para refletir, muita coisa boa para em si sentir, muita coisa boa para refletir. Serena e vê, serena e vê, serena e vê, serena e vê e sente. Serena e canta, serena e canta, serena.